salvação. A quem então temerei? Quando inimigos se levantam contra mim, são eles que tropecam, não eu. Mesmo que um exército se acampe, meu coração não se abalará. Pois uma coisa eu busco na vida: habitar onde Deus está. Meu desejo maior é te conhecer. Eu confiarei, eu não temerei. Minha forca vem de ti. Mesmo quando os dias são escuros, tua luz brilha sobre mim. Eu confiarei, eu não temerei, pois sei em quem eu. Espero em ti, Senhor.